Um bloco pra sofrer. Vamos de música! Uau! Dá o tom aí, dá o tom aí, Rony, pra gente começar. Mais ou menos assim, ó. Quem sabe canta em casa. Quem sabe canta em casa e lembra com a gente dessas músicas maravilindas. Mais ou menos assim, ó. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? E vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Baby, mas quando está só, se morte de amor rolando na cama, chama o meu nome e eu não quero tocar em você. Oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa amor é do seu jeito, e coração quebrado e orgulho inteiro, e ama assim. Deixa mais dizer adeus, e já não é mais a grande surpresa e viver assim. Assim morder com muito prazer, meu amigo, meu irmão, Rony na guitarra. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa amor é do seu jeito, e coração quebrado e orgulho inteiro, e amo. Jamais dizer adeus, e já não é mais a grande surpresa em viver assim. Assim morder com te amor, amar assim. Jamais dizer adeus, e já não é mais a grande surpresa eu viver assim. Assim morder com esse amor. Vamos, música velha boa. Chalei.